essa vida, essa vida, essa vida, me faz, me faz, cavar na sua, cavar na sua, cavar meu próprio, meu próprio poço, poço, poço, essa vida, essa vida, essa faz, me faz. Esse lugar é escuro.